O assunto a ser tratado aqui hoje é o Espiritismo verdadeiro. Antes de falarmos alguma coisa a respeito do Espiritismo verdadeiro, a gente quer deixar todos nós aqui bem claros que passa bem longe de nós todos, que ficamos atrás aqui desse negócio aqui, e também que estão nas outras salas, passa bem de longe a pretensão de sermos grandes autoridades no assunto do Espiritismo. Aquilo que tentamos passar aqui é somente aquilo que é fundamentado, que é estudado, que é, digamos assim, que tem uma fundamentação teórica, lógica, coerente, lúcida, daquilo que a gente chama das obras básicas do Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois veio a Gênese e outros livros. Então, tudo aquilo que a gente tenta passar aqui para todos aqui presentes é uma pequena informação, é um pouquinho daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos aqui durante tantos anos dentro de uma casa espírita. É isso que fundamenta, digamos assim, um pequenino conhecimento a respeito de Espiritismo, certo? Então, o Espiritismo verdadeiro, quem poderia realmente falar sobre grandes verdades do Espiritismo, talvez não estejam mais nem aqui, que seria, talvez não, eles não estão mais aqui, é o Kardec, que escreveu tudo isso, é o Chico Xavier, existem outros grandes espíritas hoje que talvez conseguiriam colocar bastante mais verdades do que nós aqui, né? Mas tudo isso a gente tentou explicar tentando, digamos assim, fazer uma observação, uma analítica, uma análise. Isso aqui até surgiu a semana passada sobre uma novela que vem sendo passada, né, numa televisão aberta, né? E essa novela, ela fala sobre bastante coisas a respeito do Espiritismo, fala sobre mediunidade, e a gente tem que colocar bem certo aqui uma coisa, que por mais boa, por mais ruim que seja uma novela, por mais bom, por mais ruim que seja um filme, por ruim que seja um livro, ou excelente que seja um livro, sempre nós vamos retirar algo de bom e algo de ruim. Se o livro é muito bom, nós vamos retirar mais coisas boas. Mas sempre tem alguma coisa que talvez não esteja coerente, digamos assim, com a lucidez, com a sensatez. Bom, tentando chegar nesses termos, tentando chegar nesse ponto em que a gente vê, vamos falar antes das coisas boas. Essa novela, ela tem, de certa forma, uma abrangência, ela tem, digamos assim, ela atinge um grande número de pessoas do povo brasileiro, que talvez não tenha acesso a outras televisões, digamos assim, pagas, ou como é que se chamam, TVs por assinatura, né? Então, elas assistem essas novelas e são passadas essas informações a respeito de Espiritismo, a respeito de mediunidade. Então, o lado bom, realmente passa nessa novela a questão mediúnica. Existe mediunidade? Existe. É uma verdade. Existe Espiritismo? Sim, existe o Espiritismo. É uma grande verdade. Existe tipos de mediunidade. Então, lá aparecem alguns atores que alguns eles têm uma mediunidade, a maioria deles, mediunidades fenomênicas. Então, um lá, ele é vidente, ele enxerga e escuta os espíritos. O outro é um audiente, ele só escuta os espíritos. Tem lá um outro que tem uma mediunidade fenomênica de incorporação, beleza? Tem lá o fulano que faz cirurgias espirituais, sem asepsia, sem a luz de velas, e isso, aquilo, tudo bem. Existe, sim, existiu aqui um cara que é político, e ele esteve aqui um ano atrás, praticamente, dando uma palestra muito interessante sobre essa questão de cirurgias espirituais. Eu não vou fazer o nome dele, porque é político, é fazer propaganda política. Mas ele esteve aqui, mostrou o filme, realmente tudo isso, gente, existe. Bom, é o lado positivo desta famosa novela. Agora, se nós pegar e nós ligar a nossa mente e botar lá num canal de, digamos assim, bom, vamos botar o canal da sensatez, o canal, digamos assim, da lucidez, da coerência, bom, aí a gente vai ver que tem muita coisa lá que não tem nada a ver com o espiritismo. Pelo menos não tem nada a ver com as obras básicas do Kardec. Em primeiro lugar, não existe guia espiritual, não existe espírito guia nenhum que obrigue ou que fique aconselhando quem a gente deve amar, quem a gente deve odiar, a mulher que a gente deve ficar, a mulher ou o homem que a gente deve ficar. Isso não existe, gente. Por quê? Porque ele estaria, esse espírito guia, essa entidade espiritual, estaria infringindo uma das grandes leis naturais. Uma das grandes leis naturais que são leis divinas, que é a lei do livre-arbítrio, lei da liberdade, lei de liberdade. Jamais um anjo guardião que seja, ou, no caso do médium, um espírito, um guia espiritual, vai nos dizer quem é que nós devemos amar, a mulher que a gente vai amar, a mulher que a gente vai ficar. Isso é ridículo, gente. Não existe amor proibido. Estaria infringido aquela lei da liberdade. E mais a mais lá está no livro dos espíritos, livro dos médiuns, não, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos é que nos unir às pessoas que nós tivemos problemas no passado, em outras encarnações, para resolvê-los agora, no presente e quem sabe no futuro. Através do quê? Sim, do casamento, digamos assim, de ter filhos, né? Da concepção de filhos. Por quê? Porque através de uma convivência juntas, entre marido e mulher, ou companheiro e companheira, ou namorado e namorada, que nós vamos resolver os problemas, não é nos afastando. Outra lei extremamente importante, que é a lei do amor. É uma outra das grandes leis do universo, que são leis imutáveis, que não mudam nunca. É uma lei natural, e sendo lei natural, é uma lei divina. Está indo contra a lei do amor. Como é que vão me impedir a mim de nunca ter casado com a minha mulher porque eu tinha um problema sério com ela e eu ia provocar a morte dela se ela casasse comigo ou ficasse comigo? Gente, isso não existe. Isso não é espiritismo. Esse cara não é um guia espiritual. Provavelmente seja um obsessor que está tentando enganar o cara. É deixar isso bem claro. Isto fundamentado nas leis do livre-arbítrio, nas leis do amor e, principalmente, naquilo que se chama obras básicas, que seria, digamos assim, a fundamentação teórica, fundamentada dentro daqueles livros que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Leiam, é só pegar e procurar lá as informações que nós vamos ver que é totalmente incorreto, não é verdade isso que está sendo vinculado. Entende? Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, digamos assim, perniciosa ou extremamente negativa, não. Estamos aqui tentando fundamentar o espiritismo dentro daquilo que a gente conhece durante tantos anos que a gente estuda aqui. Não existe anjo guardião que vai dizer isso para quem quer que seja. Não existe. Quem manda em nós, somos nós. Quem manda no nosso coração, de quem que eu vou gostar, de quem eu vou amar, de quem eu vou ficar, sou eu. Ou é um de vocês. Não existe anjo guardião. Não existe guia espiritual que vai mandar fazer aquilo que ele quer que a gente que ele faça, que ele queira. Isso não existe. Então, a semana passada, até foi antes de colocar essa questão aqui em pauta, eu até comentei com o Nick, para ver se realmente a gente devia colocar isso em panos abertos, né? Porque tem certas coisas lá, por exemplo, essa semana que eu tive, eu não vou dizer grata oportunidade, mas eu tive que assistir mais um ou dois capítulos para pelo menos me fundamentar aqui naquilo que a gente está enxergando lá. É, um outro médium que recebe duas entidades espirituais, uma tentando expulsar a outra de dentro do corpo dele, é Jesus Cristo. Por favor, né? Vamos ser coerentes, vamos pensar, vamos reciclar, vamos questionar, certo? Porque isso aí está se tornando mais uma comédia do que realmente uma informação salutar e verdadeira a respeito do Espiritismo. Então tem certas coisas que ao invés de ensinar, ridicularizam, digamos assim, aquilo que é o Espiritismo. Então, o principal objetivo desse encontro de hoje, daquilo que a gente vai passar aqui hoje, é abrir, digamos assim, é um questionamento de abertura de nossas mentes para que a gente realmente consiga ser lúcido, coerente, consciente, né, daquilo que a gente está olhando para lá. E não é só nas novelas, não. É em jornal, jornal nacional, jornal... eu estou falando aqui de um jornal, mas são todos os veículos de comunicação que colocam para dentro de nós, todos os dias, um monte de besteira, gente. Um monte de porcaria. Me desculpe aqui as palavras, mas às vezes a gente tem que ser um pouco contundente para mostrar, né, que tem muita coisa que está errada. Então vamos colocar, digamos assim, a nossa mente em, digamos assim, num caminho mais coerente, sincero, mais correto, digamos assim, mais lúcido, para que a gente consiga realmente discernir, perceber a palavra certa do que é o certo e o que é errado. Nada contra a novela, se quiser assistir e dar boas gargalhadas, é um momento ótimo para isso, mas nada a ver com o Espiritismo. A não ser, digamos assim, as primeiras coisas que foram faladas aqui, sobre mediunidade, sobre evidência, sobre tipos de mediunidade, sobre Espiritismo, ótimo. Pelo menos desse lado está certo. Agora o resto fica bastante a desejar. Obrigado.